O número 62 confirmando de passagem ao Airbus da Avianca, pode prosseguir como número 2 na Castelo. Afirmativo, deu passagem, prossiga, o número 62. A velocidade agora é 2309 do senhor, SNB. Entra. É... 366, plano 372, tem intenção de pousar no 7 a partir do mesmo. Mantendo a speed. Você propõe o cancelamento do plano, Kilo Serralina? É, positivo, a partir do 372 a gente propõe o cancelamento. Gente, o voo no 094, decolagem autorizada da 10, vento 1000 graus, 139. Livre de decolagem, voo 1094. Voo no 395, alinhar e manter a 10 após o tráfego da companhia. Mantém a 10, voo no 395. Pulo 2945. Quatro zero meia zero, livre descida para nível de voo 060. 060 4060. Tenor 6337, desça para nível de voo 070. Esse é o 070, tenor 6337. Está mantendo 2009, 6337. Gente. Dona final da 10, com curva à esquerda, e chame na final da 17. Vai chamar a final da 17, Lima. Zero aprovado para São Paulo, pela Pesolo 10, Ubaque, a Pesolo 16, Pozo, voa com 15, Chomote. A Pesolo 30 em ti, da Ela da Morte vai a nossa saída com curva direita, 5424, transponde o controle 208. Tão 3745 correto, reporte de onde estiver aqui, fundamento. Chama na alta 34, 37. Negativo, espera, vai seguir a nossa companhia 3 milhas à frente. Poxa, né, 6337, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 2, 3, 5, o limite será radial 300 Salvador. A direita agora, proa 2, 3, 5, Salvador. Poxa, né, 6356, acione identificação, programa espera sobre a posição mar e confirme nível desejado. Igualmente. Controle 1094, bom dia. Bono 094, bom dia, está sob contato radar, subal 370, da presente voo direto, código. 370, direto, código da presente. Azul 4060, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Fica 4 mil, 4060. 4060, chama sinal Salvador, 1129, decimal 45. 2945, bom trabalho, Salvador. Controle 1097, decimal 080, correção, 060. 060. Chanel 6337, em caso de desvios, execute-os pela direita. Eu saí no momento como número 4 na aproximação. Aeronave número 3, estimando passar o seu habito 368 em mais 3 minutos. Salvador, bom dia. Azul 4060, reclamação pelo. Da presença seria o número 1 para 17? Positivo. Ok, cancela da presente, o Papa Golf. Plano cancelado ao 50, Papa Golf. Abandone sinal da 10 com curva à esquerda, chame sinal 17. Chama sinal 17, abandona à esquerda, o Papa Golf. Pelo Serra Lima, no solo, ao 50. Livre táxi para Aerostar. Bom dia. Guarulhos. Pedro Zulu 10, o tempo base, depois outro Zulu na meia. decola da 10, com curva direita após, da Euleta Monte da saída. 5420 transponder, 120 decima 8 para o Santos, 3890. Então 3295 correto, portão 10, chame para um pushback, senhor mesmo. Tchalê. Tchalê. 36337, o novo limite será a radial 290 de Salvador. O presente, já chama sinal Salvador, 129, decimal 45. 2945, limite 290 de Salvador, 6337, Sim. Passou no 395, desviou à direita na proa 250. Sim, retorno por quantas milhas? 251, chame o controle, Salvador. 120, décima 8. 208, grato. Boa tarde. Boa. 7. Passando 107 a bordo, apenas terra brava pelo papá, 13:30, autonomia. Azul 9237, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 10, via parte 1 no táxi Índia, seguindo o Boeing da Gol no través do portão 04. No ponto de espera, chame torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 0 no 5, parte Índia, atraso do Gol e 8 no 95, ponto de espera. Azul 9237. Alô 23, apresente direto Jamos, subindo para nível de voo 350, está sob contato radar. Direto Jamos, 350, quando? 0094, da presente voo e direto Abu, subindo restrito a nível de voo 350. Ok, subindo restrito 350, proa de Abu, voo 10094. 36356, controle? Confirme o nível para espera sobre a posição Mari. 101, 00 graus, 10 nós. Dado táxi para o ponto de espera, pistão no 0 via táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. Via Índia, 1895, 1015, boa. Alternando 1 2 5 4 5 2 6 8 5 2 5 4 5 boa 2 6 8 5 2 5 4 5 boa boa 3 9 5 já subindo pro ativo, beleza? Enche o gol no 3 9 5. O seu prospect prior está? Track autorizado, táxi via papá, bom dia. 4207 na azul, decolado 54, chame o controle Salvador, 20 decima 8. 208, controle Salvador, 4207, bom dia, bom domingo. Azul 5048, pouso autorizado na 10, o vento é 090 graus, 139. Pouso autorizado, pista no 0, azul 5048. 7.000 pés aí, Leda. Azul 4207, está sob contato radar, subam 320, após 2.000 pés, vai direto Leda. Fabel 320, após 2.000, direto Leda, 4207. A 356, informe que o motivo da espera será a aeronave do laboratório efetuando o cheque do ILS da pistão no 0 de Salvador. Direto Jamos, 2 Salvador, bom dia, azul 4060. Bom dia, azul 4060, ajuste no 0 no 5, guarde autorização de pouso. Guardando autorização, 4060. Passo aqui para o padrão número 4. A última aeronave está agora a 9 milhas da posição do Airbus 320. Autorizado, então, a nossa passagem, padrão 4. recepção, na presente voe direto Bonf para receptar a chegada, reportando ideal de descida. O Azul 2742 está sob contato radar, uma milha nordeste da posição Conte. E possível chegada? Chegada será a Bonf, procedimento em uso é o R9. Conte R9 da Oz, obrigado. Salvador 962, informação quilo, próxima bonde. Gol 962, deixa até nível de voo 190 inicialmente, o gol 962, programa uma óptica sobre a posição Mare. Não tem mais, deixa 190, gol 962, gol 455, programa uma óptica sobre a posição Mare, nível de voo 150. Liga na ECO, chame o solo 21 no decimal 9. ECO 219, boa tarde, espero pra você. Boa. Corrigindo, após o passar de padrão 4, a intenção é reposicionar pela direita e já ingressar para o padrão 3, também final de 10 milhas. Certo. Comeia, o vento é 090 graus, 109, decolagem autorizada, então 10. Decolagem 10. Suba para nível de voo 105, condições visuais, o Juliette uniforme Papá, reporte pronto para o lançamento. Após a posição Leda, programa e Pubase. Leda, Pubase, 4207. Bom, o 4207, Pubase da presente. Pubase da presente, 4207, obrigado. Quero ver a parte 1, Taxi Índia. Ponto espera, chame torre em 198, decimal 95. Ajuste no 095. Confirmando, inicialmente mantenha através do portão 02, aguarde para ingresso na Taxi Índia. Ok, parte 1, Índia. E a frente como número 209 também da companhia. O motivo da espera é verificação do ILS para a aeronave e laboratório. Fundo 23, chame Recife, 12685, alternando 12545. 66. Oxenar 6337, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 015. Aguarda. Comem, está sob contato radar, suba a via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL 360, voo 1550. O 038 tráfego lateralmente agora 5.3 milhas. A reposição 320, que já está agora uma milha do marcador externo. Cliente. Posição Bonf. Cliente, previsto o outro Bonf, 2746. 6356, desça para nível de voo 100, ainda em alta sobre a posição Mário. Chame Centro Recife no 2510, alternando no 28.35. 2510-2835, Recife Azul 4207, bom dia, bom domingo. Bom, obrigado. Fala 21.9. Direito, 29. 56, controle. 1556, solicita desvio direito, a proa 270, ou 5 milhas, ele dá informações. Gente, livre desvios, reporte ao término. Confirme a zona de subida que está entregando o gol no 556. 3.000 agora para 2.500. Gente, confirme se tem condições de passar a posição Leda acima do nível de voo 230. Aguarde. Fala, Salvador, bom dia, Azul, 4.0 reserva, meu irmão. Deixa para nível de voo 140, ainda sob espera. E a Alfa aguardando seu direto, tá vendo? Aqui do 4-3-2-3-0. Gente, o no 556 da presente vai direto Irume. Direto Irume, igual no 556. Número 2, um ponto de espera, chame torre 198, decimal 95. Um bom voo. Obrigado. G38, apenas confirmando se ingressar agora na nave na pista para alinhar no padrão 4, interfere? Não, não interfere, mas essa passagem aí próxima agora será padrão 3. Então já está prosseguindo agora para o padrão 3? Não, pode autorizar a decolagem, a gente aguarda, é o tempo da gente reposicionar, não tem problema, posso ir me posicionando? Então aguarde a autorização para o 3 para autorizar a decolagem. Não entendi, você vai autorizar agora a decolagem? A gente pode aguardar, não tem problema. Certo, aguarde que vai ser autorizada a decolagem para a aeronave agora na pista. Cliente. Xanam 337 no solo, ao 03, direita 121 no decimal 9, solo. Direita 29, né? Salvador, 120 decimal 8. Mantenha a posição aí na Taxi Índia. Temos a aeronave laboratório executando o cheque de localizador para que sua aeronave não interfira no cheque da mesma. Continua para aquela ilha. Roda 90, curva direita, Rael Leda e Luna. Transponde 5433, controle 120, decima 8, chama 6213. Chanel 6213, correto, portão 9, chama o plano para o chefe. 4-4-0-6-0, é o solo? Prossegui, 4-0-6-0. Tem condições de prosseguir portão 01 com cautela, observando a posição da aeronave da TAM? Afirmo. Gente. Se você chegar um pouquinho, a gente não se agradece. É que nós temos uma aeronave laboratório realizando o cheque do ILS e será necessário que a mesma mantenha aquela posição. Então, sem problema, faça com segurança, agradeço. 4-0-6-0. Enter. Alvador, bom dia. Chanel 6337, bom dia, Taxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 5-0, alternando 128, decimal 35. Centro Recife, 125, 10, 12235, com 1556. No 962 prevista mais uma órbita sobre a posição área. 8 aeronave está na pista Embraer 190, já está em decolagem. Autorizado o padrão número 3. Autorizado padrão 3 para o G38. Desça para nível de voo 140. 140. 1455, reautorizado a nível de voo 110, voo 1455. Pai uniforme, Mike uniforme, prossiga para o controle. O uniforme Mike uniforme, acione o código transponder 0236, subinicialmente para nível de voo 070, voe na proa de mar para interceptar a chegada. Pula para o 070, uniforme Mike uniforme. Controle Boas 19237, decolou. 19237, está sob contato radar, estou para nível de voo 340. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda, Porto Seguro. Direto Leda, o 340, após Leda, Porto Seguro, 49237. Aguarde o TAM 34 no meio, Chanel 6356, após ETAP, programa Serra Vitor 368. Após ETAP, eu volto 368. O voo no 455 da presente voo ETAP, desça para nível de voo 070. O 455, controle. Voo no 962, após a posição Mare, programa em posição ITAP, descendo para nível de voo 120. Mare, ITAP, desce a nível de voo 120, voo 962. Azul 2742, considere Oscar na posição Monf, já no ideal de descida. Afirmativa, ideal de descida, está mantendo reduzido, pode manter velocidade normal? Mantenha a velocidade reduzida, desça para nível de voo 060, azul 2742, após a posição Pelô, programa inicialmente na Vitor 366. Afirmativo, então vai descer reduzido 179, corrigindo, e após a posição Pelô, é o 366. Voo 1455, desça para nível de voo 050, da presente está autorizado Serra Vitor 366. Então 3416, mantenha a descida para nível de voo 150, via chegada à mar, redução para 2309. O 1962 é autorizado a descida para nível de voo 110, a nossa preparação para o sequenciamento, abandone órbita, curva à esquerda, na proa 015. Esquerda proa 015, direto ao 110, voo 962. Voando na proa do Serra Vitor 368, está 13 milhas, com esse 360, o padrão número 3 ficaria enviado, sem condições de prosseguir para o centro norte e após o pouso, a passagem da aeronave reposicionar para o padrão número 3. E o de cliente desligado, se correto? Se tiver tempo, a gente vai curvar a esquerda e já vou entrar de imediato, mas se for ficar muito próximo, não tem problema, a gente aguarda. Foram feitas duas transições ao mesmo tempo, foi sobre a moto lado. Sem problema, se tiver espaço quente, eu curvo a esquerda agora de imediato e já faço a minha passagem. Se tiver muito próximo à aeronave, a gente aguarda. 10 milhas no rumo oeste, mantendo 1.500 pés, o Chanel 6356. O Juliette Uniforme Papai já efetuou o lançamento? Negativo, está em ascensão, hein? A gente reporta quando pronto para o lançamento, Juliette Uniforme Papai. A gente reportará o Uniforme Papai. No 455, desce para 4.000 pés, ajuste no 015. Voo no 962, desça para uma centena, ajuste no 0, correção. Desça para uma centena, voo no 962. Uma centena, 962. 3415, desça para nível de voo 080. Esse 416 controle? Não, 3416 não copiou não, foi bloqueado. 3416, desça para nível de voo 110. 110, tá 3416. Batendo quilo Romeo Oscar, acione código transponder 0153, modo normal. Voo 1962, é autorizada a descida para nível de voo 070. 070, 962. Chanel 6326, passando Serra Vitor 368, completa final da RNAV, torre no 895. 356? É 356, no RNAV agora vai chamar 295. Afirmo. Desça para nível de voo 050. 050, 2742. Na 6356, continue na final. Então, no zero, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Então, 3895, decolado ao 1-1, chame o controle, Salvador, 20 decima 8. 208, obrigado. Curve, vou na proa 230, vou a proa 230, limite radial 290 Salvador. Pro 230, limitado pela 290 Salvador. 2742, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Comi 14 para 4.000, 2742. 9237, chame Recife no 2590, alternando no 28, decimal 35. 251, 2835, boa. Salvador, bom dia, até 3, será radial 290 de Salvador, reduza a velocidade para 2009. Virar para a direita, formato 62, se tiver a formação. Firme. 10 graus à direita, formato 62, se tiver a ascender. Gente, mantenha descido então para nível de voo 090 ou voo 962. 090, 962. Salvador, 3895. Salvador, azul 2742, direita para 260 por 7 milhas, retorna para o estilo. Direita 260, 2742, então mantenha sob vetoração para 270. Se eu perde a sequência na aproximação, passa a ser o número 3, azul 2742. Gente, voo proa oeste 2742. O gol no 962, do presente voo Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés, ajuste no 014. Equador, Serra Vitor 368, 4.000 pés, no 962. Salvador, está 3895. 3895 para Salvador, subindo ao 340, do presente direto Leda. Boa Leda, 340, 3895. Kilo Romeo Oscar, dá presente direto para Ipe, o número pé. 38, autorizado. 00 graus, 12 nós. Maré. Negativo, desvio agora pela esquerda somente. Tem condições de curvar a esquerda na proa 020? 020 de curva então, na próxima 5 milhas que tem outro CD ali, viu? Não manter, o senhor está passando a ser o número 4 na aproximação, então 3416. O azul 2742, controle? Você está prosseguindo. Tem condições de curvar a esquerda na proa 225? Tá, afirma aqui, 225, azul 2742. Esquerda 225, azul 2742. 225, azul 2742. Bom, no 962, desça para 2.500 pés, ajuste no 0, no 5. O senhor vai seguir como número 2. Aeronave número 1 também na companhia, agora posição de 2 horas, 7 milhas, mesmo rumo e destino, seguindo agora para o Serra Vitor 366, passando 4.000 para 2.500 pés, o voo 962. Detalhe para a Renata, 2.500, voo 962. Controle, Juliette, uniforme papá, pronto lançamento. O Juliette, uniforme papá, coordenando a frequência livre do lançamento? Sim. Lançamento a critério e reporte descendo para... Reporte para descida. Reporte para descida. Tem 3416, redução 2009. 2009 atinge 90, 3416. 4916, desce para nível de voo 050. 050 para 3416. Performe Mike Uniforme, inicie descida para nível de voo 060. Descendo para o 060 Uniforme. Desse módulo. Uniforme, gostaria de uma curva de 15 graus de esquerda para desviar a informação. Gente, livre desvio, uniforme, mais uniforme, estou seguindo a aeronave da TAN 5 milhas à frente. Positivo. Autorizado, Mancione, nível 350, rota do plano, para o Zulu 97, nível 350, decolada 10, curva esquerda. Pela Puca, Jomo Caju. 544, o transponder 208, controle Salvador para o gol 1864. Gol 1864, protegimento correto no portão 5, reporte para pushback acionamento. Chamarei, Brian. Frente do aeronave à frente do 962. 962, ground 170, aeronave da companhia. Redução, 962. Gol no 455, mantenha presente velocidade até o Serra Vitor 372, completa o sinal RNAV, torre no 895. Controle, Juliette Uniforme, passar para a descida. Juliette Uniforme, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, reporta 4 mil pés. Me reportará. William. Boeing 737-800, passando nível 050 NDC para 2500 pés. Próximo traço, o Alfa Tango 72, na sua posição de 12 horas, 1 3 milhas, passando 4500 pés, NDC para 3000 pés. Ok, então a gente tem que ver o número 4. Aguarde a coordenação. Oficial Vitor 366, descendo para o 1000. Correção, descendo para 2.500 pés. Ajuste no 014, azul 2742. Descendo para 2.500 com 1.014, vai pro 366, azul 2742. Papai Uniforme, Mike Uniforme, curve à esquerda pro 010. Esquerda 010, Uniforme. 320, está agora na sua posição de 12 horas, 1 milhas, passando 070 para 050. E o Papa Papa Uniforme, Mike Uniforme, Embraer, Bravo Eco 9 Lima, mantendo 060, passando 12 horas a 14 milhas, serão os traços que vão preceder na aproximação. Se tiver espera, encontrar informação e não tem como encaixar na sequência. Vai ser o número 6, então. Vai ficar aguardando aqui. Afirma, após essa aproximação, não temos previsão de tráfego nos próximos 12 minutos, o GF3E. Bom, 1962, agora 4 milhas do Serra Vitor 372, habilitado a Renato. 10-962, o número 2 para o pouso, ajuste no 0 no 4, aguarde autorização. Guardado. Comper 201 no controle, o 0, 2 pontos. Azul 5021 no controle, 120, decimal 8, transição Motiva. 208, Motiva, do Brasil. Azul 5021 no cotejamento correto, no patch 3, reporte para pushback, assinamento. Passa pushback, assinamento, Azul 5021. Oxané 6356, agilizando, Alfa, Juliette, posição 14, patch 1. Alfa, Juliette, posição 14. Salvador. Juliette Radial 280, Salvador, Juliette. Tá 34 no meio, desce para 2500 pés, ajuste no 014. Estou no 014, 2,5, desce para 34 no meio. Pelo Romeo Oscar, presente direto para Ceasa. Direto para Ceasa, pelo Romeo Oscar. Alô, Salvador, bom dia, o Gol 2067, informação Kilo, cópia Guarulhos. Gol 2067, bom dia, informação em curso Lima. Prepare saída da Eule da Morte, vai guardando cópia. Eule da Morte. Gol 1864, está ali com o spec. Gol 1864, coordena com a equipe de sola, 5 Airbus de livrar a retaguarda, inicie chame táxi. Quatro, copiou? 6-5, vamos iniciar, obrigado. CRV 366, azul 2742. 2742, completa final, Renato, torre no 895. 6295, boa. Uniforme Mike Uniforme, está afastado 2-3 milhas oeste do R de Salvador, reassuma a navegação para o outro Serra Vitor 368, descendo para 4 mil pés, ajuste no 014. Confirmo, Serra Vitor 368? Confirmo, Serra Vitor 368, 4 mil, 1014. Certo. Número oeste, já atual para o Arola. Se o Arola mantendo a minha escuta, a... Mantenha a proa da rotatória, estilo Romeo Oscar, diversos tráfegos aproximando para a pista 90. 39 no 4. Jogo no 4, 5, 5. a aeronave à sua frente, o Alfa Tango 72, agora 7 milhas à frente, porém com 1,60 de ground speed. Inicie redução para aproximação. Na mínima, 3,460. Tome o Mike uniforme sindicado. 1,94. Gente, completa a redução 1,80, descendo para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. 0,14, 2.500, uniforme Mike uniforme. Patão, Kilo Romeo Oscar, chame-se 1,8, 9,5. Verdade, tá mais fácil. Pronto, uniforme Mike uniforme, gostaria de curvar em esquerda por 15 milhas, há uma formação na nossa frente. Bem em cima do 368. Gente, curva esquerda, está o uniforme Mike uniforme, reposta ao término. Quilo Romeo Oscar, chame na rotatória e após sobrevoar a rotatória já está autorizado sinal 1-7. Já temos contato visual com a 1-7. Ok, inicialmente mantenha essa proa ao sobrevoar a rotatória, autorizado sinal 1-7. Não imagino, é passar em missão rotatória para sinal 1. Diego 38, faça a curva pela esquerda, tráfego agora a posição de 10 horas, 4 milhas, passando 3.200 pés até 2.500 pés, Airbus 320. O 38, faltam quantos tráfegos na nossa frente? O GV38, temos agora o tráfego adicional para o Pavos 9 em Lima, agora sua posição de 10 horas a 7 milhas. Após isso, vai ser autorizado prosseguir para o padrão de necessário. Gente, graças. Portão número 2. Jet número 2, gol no passe. Gol no 864 para táxi 120 a bordo, autonomia 2 horas e 6, qualquer. Confirme a autonomia alternada? 2 horas e 6, uma pessoa. Milhas por 372, estabilizado a RNAV. Está 3-4 no meio, continue na final, aguarde na final do 1-0 e aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 1-0 no 4, prossegue e aguarda, está 3-4 no meio. 1 kg Romeo Oscar passando rotatório final do 1-7, vai reduzir a velocidade. 7 kg Romeo Oscar, reposte na vertical do hangar da RMAR. Correremos. Azul 2742, pouso autorizado, no 1-0, vento é 1, 1-0 graus, 1-2 é nós. Leve pouso da ONU, azul 2742. Confirmando, 1-0. Companhia Juliette pro 1-0, gol. Pro 1-0, gol 962. Boa tarde, bom domingo. Comente. Boa tarde, Alta. 3745, decola, vai cruzando 1.300 pés. Dael, Lenda Mostra. 3745, está sob contato radar sinal 360, após 2.000 pés, direto Leda. Após 2.000, direto Leda, está 3745, obrigado. Aeronave da TAM. Aeronave da TAM encontra-se a 5 milhas da 1-0. Negativo. Se quiser, podemos reduzir mais a velocidade para 70 nós. Negativo, faça um 360 pela esquerda, ok? Estimativa, esquerda, 360 pelo lado. Ponte a torre, gol na 864. Ponto de espera. Ali, gol na 864, mantém o ponto de espera. Mantém, gol na 864. Tá 34 no meio, tráfego no setor norte, é um Islander, mantendo o Rio Pés, executando um 360 na final da 1-7. Não vai interferir no seu pouso. Então 3-4 no meio, prossegue. Pode, pushback acionamento. Adorar. Pobre Renato, correndo no 895. 895 uniforme. Com curva pela esquerda, porque senão a gente vai ficar muito próximo na final. Se autorizado, já ingressa agora. É, ingressar agora ainda negativo, o GV38, tráfego agora na posição de 12 horas a 4.5 milhas, a 2.500 pés, o Bravo S9. Ah, então sem problemas, vou manter paralelo ao eixo e aí sim ingressaremos com o outro pela direita após a passagem do tráfego quando... Certo. Pouso autorizado na 10. O vento é 090 graus, 109. Autorizado pouso, destino 0, tá 3496. Visual com tráfego 360 da 17. Quente, 3496. Pouso Romeu Oscar, autorizado final 17. Observando a aeronave da Tana, curta final da 10. Negativo, seguindo a mesma, como número 2, pelo Romeu Oscar, 17. GV38, se o tráfego do Bravo F9 Lima, que está agora a meia dúzia milhas da sua aeronave, não for interferir no padrão 3, está autorizado para seguir para o padrão 3 do GV38. Prosseguindo para o padrão 3 do GV38. O GV38 vai fazer quanto padrão 3? Padrão 3? Vamos precisar de 2 padrão 3. Mike Uniforme, plano cancelado aos 27, chame na final da 17, abandone final da 10, com curva à esquerda. Sete, abandonando final 10, Uniforme. Bruno 864, ali mantém. O Bruno 864, desconsidere e mantém a posição. Mantém posição, Bruno 864. Romeu Oscar, pouso autorizado no 7, vento 110 graus, 13 nós. Eu repouso no 7, pelo Romeu Oscar. 3416, no solo aos 27, direita 219. Direita 219, 3416. Pegou no 864, devido a uma solicitação do controle, temos uma aeronave laboratório executando o cheque do ILS, localizador slide, já está na final da 10, ok? Afirmativo, está mantendo aqui. Coxinha 6203, portão 9, autorizado. Pushback, assinamento, reportagem. Salvador, bom dia, tá 3416, 2 cores. Tá 3416, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Autorizado Alfa, Juliette, 62, tá 3416. Travou, uniforme, Mike, uniforme. Ei, uniforme, Mike, uniforme, aguarde, pista livre. Aqui, aguarda. Uniforme Mike Uniforme, autorizado o pouso na 17, o vento é 10 graus, 13 nós. Sete Uniforme. Os uniformes vai para o pátio 5 BTA. Uniforme, Mike, uniforme. 3606, acione identificação, desça para nível de voo 1110. Programa espera sobre a posição mar, informa a aeronave laboratório checando ILS, pista 10 Salvador. 38 controle. Assiste com você. Após você primeiro padrão 3, arremete com a curva esquerda. Aí após iniciar a curva esquerda, a torre vai ingressar um tráfego para a decolagem. Aí prossegue para um novo padrão 3. Cliente, grato. PM-6213, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-4, Mongol. Leve táxi, ponto de espera da 1-0, via parte 1-0 da parte 1. Remetendo, curva esquerda. Vem, 38, prossigo para o setor noroeste, aguardando uma autorização para prosseguir para o novo padrão 3. Ah, vai prosseguir então estendendo uma perna do vento, aguardando autorização para ingressar na passagem, ok? Vente. Bono, o Bono 864 está autorizado, alguém aí manter 1-0. Alguém manter 1-0, Bono 864. Bono 864, autorizado decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Seguro decolagem de saco, 1-0, agora Bono 864. Salvador, Oceanair 6333, informação Lima, nível 380, São Paulo. Oceanair 6333, bom dia, Lima, confere, pré-autorizado 360, copia, aguardo coordenação. Afirmo. Oceanair 6333, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via peso do 1-0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5431, controle no 20, decimal 8. Cenário 6333, autorizado São Paulo, nível 360, e a perfil do 1-0, na parte de São Paulo, gol. Decola da 1-0, na primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Motiva, o transponder 5431, controle 1208, e aceite. Controle Salvador, é o azul 4485. Olá, vai prosseguir agora para o padrão 93. Afirmo, está autorizado? O Xenia 6213, mantém a posição. Azul 435, reautorizado, descida para o 130. 130, dá presente o azul 445. Patrulha, bom dia, 864 decolando a sua escuta. 864, contato cadastral 350. Após 2000 pés, vai direto Jama, após Jama, Aracaju. Sim, 350, após 2000 Jama, é Aracaju. Após esse padrão número 3, você para qual procedimento? Ladrão, possivelmente um padrão 4. Certo, copiado. desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000, Azul 4485, controle? 4485. Presente voo direto ITAP, descendo para nível de voo 050. 050 na proa de ITAP. Senhora, tem uma formação bem no meio do caminho, a gente solicita manter mare. Gente, mantém então a proa de mare, descendo para nível de voo 050, azul 4485, reporte quando em condições de proa ITAP. Sim, senhora, descendo para o 050 na proa de mare, reportarei condições de ITAP, o azul 4485. 4485, somente proceder, você tem condições de voar, por exemplo, perto do 368, mais à esquerda? Negativo, senhora, pior ainda. Sim. Obrigado. Solicitando 3606. 3606, prossiga. Pode desconsiderar a redução da velocidade, senhora? Considera a redução 3603, aeronave do laboratório efetuando passagem 93 na aproximação. Ok, então incrementando a velocidade agora, então 3606. Liga 38, prossiga na aproximação, chame a Toro no 8.95, arremetida faça pela esquerda. Chame a Toro no 8.95. Cidade, vou chamar Vitor 366, número 1 na aproximação. Boa, vou chamar Vitor 366, botão 3606, descendo para 4.000. Gente, reportes para iniciar a remetida. Reportará. 38, devido à solicitação do controle, chame o mesmo agora em 120.8. 1208. Controle G38. Solo azul 5020 no parte 3, chega acionamento. Azul 5021 no parte 3, autorizado para chegar acionamento. Repostado. Autorizado, boa tarde. Vou jogar à esquerda, pro 035, por aproximadamente 20 minutos. Gente, livre desvios, reporte ao término, são 3603, mantendo a descida para 4.014. Autorizado, vai reportar, retornando ao próximo que é a vez de 366, deixando 4.000, na tremenda. 485 da Azul, reporte quando em condições de curvar a esquerda. Azul 2759, bom dia, prossiga. Bom dia, quem está prevista para a Aerovia seria a Pizulu 10 ou a Pizulu 21? A nossa ponta é nessa cosmópolis, a Pizulu 21. Prepare a saída da Arbor 1, Elefa, após Tosop. Arbor 1, obrigado. Está na frente de TAP 4485. 4485, somente para informação, vai seguir a aeronave da TAM, agora posição de 12 horas, 22 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 090 para 4.000 pés, 2320. Paciente tem notícia, 4485. Boa tarde, azul 2773, informação, aqui, materno, acessando a programação. 2773, acione identificação, reposta no gel de vestido, autorizada a chegada à mar e após o estado, programa de serviço 366. Está sob contato radar, agora a 4 milhas, noroeste da posição coral, o passando de abdecida. É, tem um sistema de abdecida, então, azul para nível de voo 100. 100, descendo agora azul 2773. Está 3606, desça para 2.500 pés, ajuste no 014. 2.500 no 014, até 3606. Está passando direto o uniforme para o paraquedismo, tudo em condições visuais, acionado 2222, confirme nível. 0195. Pronto para nível de voo 095 vertical de Star November Mike, é reporte quando pronto para o lançamento. Reportará quando pronto para o lançamento, Julia, aqui no Papa. 4 horas e 20. Azul 5021, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 14, morro. 14, 18, 95, via pátio 3, 06. Salvador 4485, tentou um pequeno desvio pela direita. Daqui a pouco, já, daqui a 5 milhas, já consigo voar a etapa de volta. Gente, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, azul 4485. 4.000 pés com. 1014. 1014. Tudo, Xenemia 333, qual o feedback para a posição 7? Poxa, na 633, autorizado que estiver aqui no mesmo, postado. Salve Salvador, boa tarde, 4167, gente da Lima. Solicita coordenar o 3300 para Campinas. Confira o nível 340? 300. 300, será coordenado 4167, prepare saída da El, Leda Mótima. Israel, Leda Mótima, aguardando, azul 4167, obrigado. Salve Salvador, gol 2067, pushback, acionamento, posição 3. Gol 2063, posição 2067, no portão 3, aguarde. Vai lá. 3-0-3-0. Mais elevada na final, pra gente não ter que aguardar tanto entre uma passagem e outra. E o 38 não será possível, as aeronaves fizeram desvio e já estão aproximando para a pista 10. Aguardando então. Seu quilo desça para 4.000 pés, ajuste no 014, com a primeira nave tripulação homologada da RNAVE. Bem, vai prosseguir na chegada até a posição pelo, após pelo programa Duna para a final NDB Zulu, pista 10, Salvador. Olho San 3606, já voando Serra Vista 366. Gente, está autorizado a final da aeronave pista 10, reporte 366, 3606 da TAM, somente para informação. Aeronave, posição de 11 horas, 14 milhas, rumo oeste, mantendo no 1500 pés, aeronave laboratório Embraer 1110, efetuando o cheque pista 10, Salvador. Gente, San 3606, vai informar estabilizado no aeronave da 10, passando, melhor, passando Serra Vista 366. Azul 4485, se tiver condições, da presente direto até a vista 366. Ah, vai voar o 366, mas vai precisar de alguns desvios pela esquerda. Gente, reporte em caso de desvio, azul 4485. Sim senhora, vai manter essa proa aqui mais 5 milhas, depois esquerda, magnética 40, mais 10 milhas. A aeronave, ela entre os tráfegos, porque as outras aeronaves, elas não interferem na nossa aproximação. Então, pode me sequenciar na final como se fosse uma aeronave normal, pra gente não ter que aguardar todos os pousos e depois, só quando não tiver tráfego nenhum, a gente entrar. A nossa intenção é manter a velocidade mais adequada pro controle, pra não ficar atrasando os tráfegos, mas que entre uma aeronave e outra, visto que nós estamos fazendo o mesmo perfil na final com todo mundo, pra ficar mais fácil pra gente, e for possível pro controle também. Tipo agora, por exemplo, a gente poderia entrar e fazer uma aproximação final, entendeu? Na sequência dos tráfegos, sem interferir. Gente, já 38? Gente, o senhor irá efetuar padrão 3. Sim, a minha passagem é padrão 3, tá? Então, por exemplo, agora a gente já poderia ter feito mais uma ou duas passagens, enquanto as aeronaves não estão aqui ainda. A gente vai manter o mesmo perfil que elas e elas não vão interferir na gente. E a intenção é que a gente também não interfira nelas, entendeu? Se você for esperar todas elas pousarem pra gente poder fazer alguma passagem, vai ficar enviado. Teve 38, curva esquerda pro 225. Esquerda 225. 3 na aproximação, mantendo descida para 4.000 pés, após desvios, será Vitor 368. Após desvios, o 368. Azul 4485. Azul 2773, desça para nível de voo 060, iniciando redução 2209. 2209, reduzindo, descendo para o 06.